quando nós falamos de milagre, nós falamos de algo que mostra que Deus está ali, sabe? É um sinal de que Deus está homologando aquilo que a gente está falando. E nós temos visto e vivido, graças a Deus, isso aqui na igreja. Hebreus capítulo 13 vai dizer assim para a gente: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Vamos repetir isso comigo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é uma palavra que está no Novo Testamento, é uma palavra para a gente que é da Nova Aliança, uma palavra que traz uma realidade muito forte. Muitas pessoas vão pensar e vão dizer até que aquilo que Jesus fazia era para aquele tempo, né? Hoje em dia nós vivemos em outra fase da igreja, mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. De acordo com a Bíblia, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a carta aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você crê nisso? Diga amém. Amém. O ministério de Jesus ele foi marcado por muitos milagres. Milagre era uma coisa que fazia parte da rotina de Jesus. Jesus andava, ele ensinava, ele abençoava, ele expulsava um demônio, enfim, mas ele curava, ele fazia coisas assim, né? Jesus ressuscitou pessoas, coisas impossíveis aos olhos humanos, ao homem, mas que ele chegou ali e mostrou a unção de Deus sobre a vida dele, o poder de Deus se manifestando através dele. E o ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres. Para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos tem aproximadamente 650 versículos. E 209 desses versículos têm relação com milagres. Quase um terço de todo o Evangelho de Marcos fala sobre milagres. Então, a gente percebe que milagre é algo importante, que Jesus quis ensinar algo para a gente em relação daquilo que o poder de Deus é capaz. Né? Ele se preocupou com isso. É bem verdade que o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais... Né, você vê Jesus em ação em todo o tempo. Ele não se preocupa muito com o que Jesus disse. Marcos, o foco de Marcos é o que Jesus fez, que ele escreve aos romanos, é um povo que gostava de ação. Mas esse evangelho vai mostrar para a gente o quanto a questão dos milagres é importante para a gente. E quando eu volto a Hebreus, que me diz que Jesus é o mesmo, né, era o mesmo naquela época, é o mesmo hoje e o será para sempre, eu começo, então, e posso deduzir em cima dessa palavra que ele mantém a mesma disposição e possui o mesmo poder para operar o milagre que você necessita. Você diz amém? Amém. Essa realidade que Deus traz para a gente não é uma verdade somente da Nova Aliança. Na verdade, se você pega o livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, você vê uma declaração do Pai falando o seguinte: eu sou o Senhor, teu Deus, e não mudo. Deus não muda, né? As promessas permanecem, ele é um Deus que é o mesmo, né? O mesmo Deus que nós tínhamos antes, né? A nossa relação é uma relação completamente diferente, que agora é de pai para filho, mas o poder de Deus continua o mesmo, ele não muda em suas promessas. E ele está aqui, mantém a mesma disposição. É interesse de Deus fazer e trazer para você o milagre que você necessita. Você crê nisso? Diga amém. E eu quero perguntar para você, você acredita em milagre? Sim. Legal. Eu acho que é a pergunta mais fácil. Vamos botar um pouquinho mais complexo, né? Você mantém acesa a expectativa do milagre? Sim. Porque, de repente, você acredita em milagre, mas você não tem aquela expectativa que vai, sabe? Não, eu acredito. Mas posso não ter aquilo ardendo no meu coração? Eu creio que todos nós aqui precisamos de um milagre de Deus. Ainda que não seja uma necessidade básica tua, mas de repente para um sonho. Cara, você tem um sonho de trocar de carro, você tem um sonho de fazer uma viagem para o exterior, você tem um sonho de algo que hoje você não pode fazer em função das suas limitações, de alguma maneira. E você, cara, eu creio que Deus pode me abrir uma porta, eu creio que Deus pode fazer um milagre, eu creio que Deus pode fazer com que as coisas mudem ao meu favor. Então, manter uma expectativa é parte também essencial nesse processo. Deixa eu te fazer uma terceira pergunta. Você acredita que ele pode operar um milagre aqui na igreja, hoje, agora? Amém? Estamos subindo, né? As coisas estão começando. E eu creio que Deus pode fazer isso. De verdade, eu creio. Né? Na verdade, essa é sempre a nossa expectativa. A gente está aqui pedindo, Deus, traz o teu milagre, abençoa o povo, cura, liberta, faz isso, faz aquilo, transforma as situações. A gente está sempre pedindo isso a Deus. Antes do culto, estávamos pedindo isso ao Senhor. Né? A gente tem um momento lá em que nós pedimos, Senhor, né? Traga o teu milagre para o nosso meio. Nós queremos ver a manifestação do teu poder, do teu Espírito Santo. E a quarta pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, você acredita que Ele quer realizar um milagre na sua vida? Porque é muito diferente você acreditar que Ele pode e Ele quer. Muito diferente. Você, de repente, pode acreditar que Ele pode fazer milagre. Mas, de repente, acreditar que Ele quer fazer um milagre na sua vida é mais complicado. Né? Você precisa ter, parece que, uma fé um pouquinho mais afinada com aquilo que a Bíblia diz. E muitas pessoas, você vê que até mesmo pessoas que estão no meio de uma igreja e cristã e conhecem a palavra, elas estão muito, elas oram, Senhor, nós, eu te peço que tu cure, né, que tu restaure essa família, se for da tua vontade. Você percebe que não existe, muitas vezes, uma certeza de que aquela é a vontade de Deus. Quando eu uso, se for da tua vontade, ah, quando Deus quiser, não, Deus quer te curar, a vontade de Deus, entenda uma coisa, está expressa em sua palavra. A Bíblia nos traz a vontade de Deus. Já houve um tempo em que os anjos precisavam vir, os profetas precisavam trazer, mas hoje o Espírito Santo está entre nós, hoje nós temos a palavra de Deus, hoje Ele fala direto contigo. E saúde, família abençoada, prosperidade, é vontade de Deus para mim e você. Posso ouvir um amém? Amém. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. A Bíblia me assegura e te assegura isso. A Bíblia diz que você será cabeça, não cauda. Estarás por cima, não por baixo. Que a sua família será abençoada. Vocês serão reconhecidos como famílias benditas do Senhor. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Você precisa acreditar nisso. E Ele quer fazer isso contigo. Ele quer que essa palavra se materialize e se concretize na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 42. Vamos ler três versículos apenas. Diz o seguinte... Aproximou-se dele, de Jesus, é claro, né? Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou curado. Perceba que esse é o exemplo bíblico. E o escritor registra isso para nos ensinar que é possível que uma pessoa acredite que ele possa fazer um milagre, que Deus tem poder para aquilo, mas, de repente, não tenha certeza de que Deus quer fazer aquilo com ele. Então, esse leproso chega para Jesus e, obviamente, creio eu, que ele já devia estar escutando a fama, né? Cara, tem um cara fazendo milagre, sabe, em nome de Deus, tem um Messias, estão falando, ele está... curando pessoas, e eu imagino que esse leproso agora chega para Jesus e diz, Senhor, se quiseres, eu sei que tu podes. Ele sabia que Jesus podia, ele sabia que Jesus estava com Deus, ele cria no seu coração que Jesus era o Filho de Deus, a crença dele, ele só não tinha fé suficiente para saber se aquilo, né, se Jesus queria curar a ele. E, às vezes, nós perdemos um tempo danado porque a gente fica nessa mesma sistemática, nesse mesmo raciocínio, e a gente vive assim. Ou seja, a gente crê que Deus pode, a gente crê que Ele é poderoso, que Jesus tem todo o poder para operar o milagre, mas a gente, na verdade, fica na defensiva. Será que Ele quer me curar hoje? Será que é da vontade dEle me curar hoje? Será que é da vontade dEle mudar essa situação para mim hoje? E eu quero dizer para você aquilo que Jesus falou para aquele cara, né? Olha, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, eu quero realizar um milagre na sua vida. Essa foi a resposta de Jesus. E com isso, Jesus nos traz um tremendo ensinamento, porque eu jogo por terra toda aquela teoria de que Deus Ele cumpre na minha vida a palavra dele quando ele bem quer. Deus tem um compromisso conosco. Nós temos um compromisso com Deus, mas entenda que o teu Pai tem um compromisso conosco através da sua palavra. Deus tem um compromisso com a palavra dele. E se ele prometeu algo a seu respeito, ele cumprirá. Ele não muda. É assim desde o Antigo Testamento. E aí a gente vê agora Hebreus falando para a gente que as coisas não mudaram, permanecem da mesma forma, e aquele Jesus que operava milagres no antigo, perdão, na época, né, na transição da antiga aliança com a nova, né, continua operando hoje, e enquanto estivermos aqui, enquanto a igreja estiver na face da terra, ele continuará operando milagre na vida daqueles que creem. Você diz amém? Amém. Diga assim, eu creio. É isso aí, ele quer. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Aquele leproso tinha certeza que Jesus podia, mas ele não tinha a mesma certeza, acabei de falar isso com vocês agora, que Jesus queria curá-lo, que Jesus queria abençoá-lo, percebe que ele toma a iniciativa, percebe que ele vai a Jesus, e Jesus fala, cara, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero te ver livre disso que está te, sabe, atormentando. Eu vim para isso, eu vim para te dar esse acesso, ao acesso a uma vida abençoada, ao acesso ao Pai, eu vim, é isso que eu quero fazer na tua vida. Perceba, existem alguns fatores que nos impedem de usufruir, de abraçar, de alcançar o milagre de Deus. E eu vou falar de você, com vocês aqui rapidinho de três, não vou perder, esse não é o foco da minha palavra, mas eu vou falar três, alguns, né? Existem muitos outros. Mas eu quero citar aqui o desconhecimento da palavra de Deus. Né? Quando você não conhece a vontade de Deus para a sua vida, você não usa fé em função daquilo. Quando você não conhece e não sabe que Ele quer te curar, você não vai usar fé para pedir que Deus te cure. Quando você não sabe que Ele tem planos e propósitos de te prosperar, você não utiliza fé nisso. E Oséias já nos fala isso, desde de lá de trás. Oséias capítulo 4 vai dizer, olha, e o meu povo está sendo o quê? Destruído porque lhes falta o quê? Conhecimentos. Então você precisa conhecer que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você precisa conhecer aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, aquilo que Jesus fez por você, aquilo que você é em Cristo, aquilo que você pode naquele que te fortalece. Você precisa conhecer, nós precisamos conhecer. Aquele homem não conhecia que Jesus queria curá-lo. Ele conhecia, talvez, por ver alguém que já tivesse sido curado, ou o comentário de alguém, ele conhecia que Jesus tinha poder para curar. Ele só não sabia que Jesus queria. Depois, aquele homem, ele entra num outro problema, ele tinha a convicção de que Deus podia fazer, mas não tinha a convicção de que Deus queria fazer com ele. Então, o segundo impedimento ali, empecilho, eu coloquei a falta de convicção de que Deus pode, que não era o caso daquela pessoa. Aquele cara sabia, Deus pode fazer, Senhor, se quiseres, tu pode. Eu sei que tu pode me curar. Daí o terceiro eu coloquei aqui, a falta de convicção de que Deus quer fazer conosco. Do jeito que ele faz, fala, Jesus, eu sei que tu podes, mas eu não sei se tu queres fazer isso comigo. Então nós precisamos conhecer a palavra, diga assim, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso saber que Deus pode. E eu preciso saber que Deus quer. Você agora pode falar em fé assim, e eu sei que Ele quer. Ele quer. O milagre é para você, para mim também, para nós, filhos de Deus. Ao buscar algum Deus, independente das circunstâncias que você possa estar vivendo, que você possa visualizar, priorize aquilo que a palavra de Deus diz de você. Priorize aquilo que a palavra de Deus coloca como aquilo que te pertence, aquilo que Jesus conquistou para você. E o que a palavra de Deus diz de nós? Na verdade, nós fomos feitos para dar certo. Ninguém foi feito para dar errado. Deus, quando construiu o homem, o nosso grande, né? Desenhou o projeto e tal. E, cara, esse cara está perfeito, santo, tem comunhão comigo, é abençoado, suprido nas suas necessidades, é a minha imagem e semelhança, tem autoridades para reinar. Mas esse cara acabou se perdendo no pecado. E o pecado roubou isso do homem. Né? E agora esse homem está sujeito à morte, perde direito à bênção. Mas aí Jesus entra no circuito para nos abençoar. Então Deus, quando olha você e eu como pai, ele vê um filho amado e favorecido. Você pode dizer amém? Diga assim: eu sou um filho amado e favorecido. Você é alguém que ele comprou, que ele formou, que ele desenhou, que ele forjou em Cristo para dar certo. As coisas na sua vida precisam estar indo para frente. Gente, a gente não pode se contentar em andar para trás. Pastor, não estou andando para trás, não estou andando para o lado, né? Cara, tu não pode fazer isso. Você precisa andar para frente, você precisa estar andando para cima. Porque para isso você foi chamado, você foi comprado para dar certo. Você recebe isso, diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que a vontade para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, falando em Romanos, ele fala: cara, olha, tenha suas mentes renovadas na palavra de Deus, né? Que o ensino da palavra possa encher a sua mente, encher o seu coração, encher o seu espírito, porque só assim vocês vão poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Entenda isso, o que tiver diferente disso na sua vida não é vontade de Deus. Ah, pastor, estou numa miséria danada. Meu irmão, sai dessa, não é da vontade de Deus, não. Ah, eu estou com uma enfermidade crônica, não é da vontade de Deus isso para você. Ah, eu estou no, né, sei lá, no meu, né, terceiro casamento, quarto, e não dá certo nunca. Meu Deus, tem alguma coisa, fizeram um trabalho contra mim. Na verdade, isso é obra do inimigo mesmo, porque Deus quer que a tua família seja uma família abençoada. A vontade de Deus para a gente é sempre essa. A vontade de Deus para você e para mim, para nós que somos seus filhos, é sempre essa. Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele vai falar assim para a gente: eu é que sei, Deus falando, né? Deus falando com Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de shalom, de felicidade, de bem-aventurança, de saúde, de prosperidade, de saúde, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim que vocês desejam. Cara, Deus está preocupado em satisfazer o desejo do teu coração, não é só a necessidade básica. Deus quer te abençoar mais, Deus quer ir além contigo, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar, muito mais do que você acreditar que ele pode fazer isso, você precisa acreditar que ele quer fazer isso contigo. E a palavra dele para você hoje: eu quero. Senhor, eu quero isso. Será que tu, eu sei que tu podes, tu quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero te abençoar. Eu quero operar um milagre. O milagre é para você. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: o milagre é para você. É isso aí, né? Agora, você precisa estar convicto disso. Você precisa ter essa convicção de que o milagre é para você. De que ele quer operar um milagre na sua vida hoje, agora. Não é para amanhã, mas é para hoje. É a vontade dele. Se você chegar com algo a Jesus: Senhor, isso está na tua palavra. Eu sei que tu pode fazer isso na minha vida. Eu não sei se você quer fazer agora, se vai demorar mais um mês. Sabe o que ele vai falar para você? Eu quero. Por que eu falo isso com tanta liberdade e simplicidade para você? Porque é o exemplo que a Bíblia nos mostra. É a forma que ele trata, que essa questão é apresentada para a gente na palavra. Ele quer. Ele quer agora. Você não precisa viver subjugado aí a um problema, a mais um ano, mais dois anos, mais três anos, Porque o que tinha que ser feito por você já foi feito há 2000 anos atrás. A obra redentora que te livrou de toda a maldição da lei já foi consumada por Jesus a teu favor há 2000 anos atrás. E você está no tempo da graça, no tempo de desfrutar, no tempo onde não há condenação para a tua vida. Nós somos livres de toda condenação, nada pode nos condenar, porque Jesus nos fez perfeitos e merecedores diante do Pai de todas as suas promessas. Você diz amém? Amém. É por isso que Paulo vai falar em Coríntios, olha, cara, para todas as promessas de Deus, tudo que está escrito lá a teu respeito, em todas as áreas, você tem o sim e o amém. E quando a gente vê um versículo desse, como Jeremias passa para a gente leu aqui, quando a gente vê um versículo como o salmista fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, me parece que além das promessas que Deus fez a meu respeito, mas se você quer alguma coisa que é lícita, que é honesta, que anda junto com a visão de Deus, que você não encontra uma palavra, mas é desejo do teu coração, ah, Deus está envolvido nisso também, porque essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não posso desejar coisas que andem na contramão daquilo que a palavra diz, dos princípios da palavra. Obviamente que isso não é o que Deus quer para a gente. E óbvio que Ele não vai atender. Eu não posso, por exemplo, né, ser uma pessoa que tem um relacionamento, sou casado e tal, comecei agora, um exemplo, claro, né? Uma pessoa tem um caso com outra lá e, cara, agora eu vou separar do meu casamento para me unir com a outra. Isso não é vontade de Deus, não. Não é vontade de Deus. Por quê? Porque o princípio de Deus para a família é o seguinte, aquilo que Deus juntou não separa o homem. Né? Unirá, o homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, se o teu princípio, se o seu sonho está em harmonia, está afinado com a vontade de Deus, tenha certeza que Deus vai falar assim para você, cara, eu quero te abençoar. Naná, eu quero te abençoar. Bené, eu quero te abençoar. Ricardo, Igor, pastor João, pastor Jorge, pastor Maurício. Eu quero, Carlos, Pedrete, Ronaldo, eu quero te abençoar. Meus filhos, eu quero abençoar. O milagre hoje é para você. Eu posso ouvir um amém bem forte? Recebe isso aí. Porque Jesus fala o seguinte, eu quero te abençoar, eu quero transformar a situação. Depende de você crer, né? O que você acredita? Qual a sua expectativa? O que está no teu coração? Você crê que eu posso? Você crê que eu quero fazer hoje? Eu estou aqui para te servir, né? Conforme a tua fé. Jesus fala tanto sobre isso, né? E essa vai ser... Esse vai ser outro capítulo, né? Não é eu quero, mas conforme a tua fé. A segunda palavra que a gente vai falar sobre isso, conforme a sua fé. Mas a gente precisa entender que Ele quer. E Jesus fala isso para a gente. Filipenses vai dizer o seguinte, aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, há de completá-la em Cristo Jesus. Deus não te chamou... Não te resgatou em Cristo Jesus. Deus mandou o Filho dele aqui para fazer uma obra redentora, né? Te tirar das trevas para a luz, para te deixar passar necessidade, cara. Deus não deixou, não te tirou para viver nessa situação. Deus te tirou para te abençoar. Deus quer te ver feliz. Deus te alegra na felicidade dos seus filhos, como um pai. Nós falávamos isso domingo, né? Quando o pai vê o filho prosperar, o coração desse pai se enche de alegria, e assim também é Deus conosco. A primeira carta de João, capítulo 5, ele vai dizer assim para a gente, falando do que eu peço em conformidade com a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa... Segundo a sua vontade, eu já falei para você que a vontade de Deus é aquilo que está escrito na palavra dele para a sua vida. Resumindo, né? Prosperidade, saúde, família abençoada. Se nós pedimos alguma coisa dentro disso, É certo que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pastor, caramba, quer dizer que o senhor está dizendo aí que se eu pedir alguma coisa, segundo a vontade de Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, é certo que Ele vai me ouvir? Ele não pode nem ter assim, a prerrogativa de pensar se eu mereço ou não, se vai ser hoje ou não, se Ele vai ouvir ou não. É claro que Deus pode todas as coisas, mas Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com aquilo que Ele disse a seu respeito. E Ele não mudará. Ele não muda. Isso está escrito no Antigo Testamento. Isso está escrito no Novo Testamento. Esse é um princípio imutável da palavra de Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Então, quando eu peço, de acordo com a vontade do Pai, Ele vai me ouvir. E aí é hora de você crer. Cara, Jesus pode fazer. E Ele quer fazer comigo. A grande verdade é que essa é uma palavra que ela se concretiza, a aplicação dessa palavra se concretiza quando você acredita que Ele quer fazer contigo agora. Eu quero. Ele quer fazer comigo. Ele quer mudar essa situação. Quando você vem com essa expectativa no coração, não basta apenas você crer no milagre, não basta apenas você crer que Ele pode fazer, você precisa crer no seu coração que Ele pode fazer contigo. Que é personalizado, que essa palavra é para você, independente da tua situação. Eu sei que todos nós temos aqui necessidades das mais variadas possíveis. E essa palavra é uma palavra personalizada para você. Embora seja uma palavra genérica a todos nós, Deus trata com todos nós, Deus trata conosco individualmente. Ele sabe que um precisa de uma bênção na área da família, outro está precisando de uma bênção na área da saúde, o outro precisa de uma porta de emprego, e o outro precisa resolver alguma coisa na justiça, o outro precisa que Deus traga faça alguma coisa na sua casa, porque de repente ele está vendo que seus filhos estão, sei lá, em caminhos que não são os caminhos do pai. Deus conhece a necessidade de cada um de nós. E Ele está aqui para dizer o seguinte para você, cara, eu quero te abençoar. Ele está aqui para dizer o seguinte, o milagre hoje é para você. Basta você crer nisso. Basta você crer que Ele quer fazer isso na sua vida. Você crê nisso? Que legal, gente. Que legal. Se você crê nisso, eu quero dizer para você que o milagre que Deus tem hoje é para você. Porque Ele quer. Eu queria desafiar você. A gente pode ficar de pé? Posso chamar a galera da banda aqui para me dar um alô? Eu queria desafiar você, sabe, a exercitar a tua fé. Repare que não é o pastor que vai orar por você. Eu quero que você tome uma atitude de fé e que você, de repente, ouviu essa palavra e você fala, cara, essa palavra, eu precisava ouvir isso. Eu sei que Deus quer fazer comigo, eu sei que Deus quer trazer um milagre para mim e eu que recebi essa palavra, eu creio nessa palavra, a gente quer orar por você. A gente quer convidar você a estar aqui na frente, os pastores vão estar orando por você, impondo as mãos sobre a sua cabeça, orando com você. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar, a estar conosco aqui. Você está na casa de Deus. Não há menor necessidade de milindres, sabe? Chega para frente, gente. Pode chegar aqui, né? Para dar espaço para a galera que quer chegar junto. A gente quer orar por você. A gente quer te abençoar. Nós acreditamos no milagre de Deus. Nós acreditamos que Ele é poderoso para fazer e trazer o seu milagre agora. Nós cremos nisso. E não é uma crença que surge do pensamento do homem, não. Essa é uma diretriz da palavra de Deus. É a Bíblia que fala isso para mim. Você precisa crer. Essa é uma igreja que acredita nisso. Nós vivemos por fé. Nós cremos que Deus nos concedeu todas as coisas pela sua graça, mas que nós tomamos posse por fé. E esse é o momento de você exercer a sua fé. Esse é o momento de você chegar, Deus, eu acredito. Deus, essa causa específica está em tuas mãos. Deus, eu vejo, eu posso contemplar as coisas se resolvendo, a situação mudando. Eu creio. E a palavra de Jesus para você essa noite, você que veio aqui, eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te dar uma casa abençoada, eu quero. Vou pedir aos pastores, a galera, o Ricardo, né, o pessoal que nos ajuda aqui, para orar com esses queridos, e nós vamos orar aqui um tempo, vamos fazer algumas orações, alguns pastores estarão orando aqui. Eu vou fazer a primeira oração aqui. E eu quero que você abra sua boca e fale com Deus. Não espere o pastor chegar para orar por você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Abra sua boca, declare. Declare aquilo que você quer. Declare aquilo que Ele pode fazer por você. Declare que você tem convicção de que Ele está envolvido nisso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um desses queridos que hoje, numa atitude de fé, numa atitude de crer na Tua palavra, toma a iniciativa de vir à frente, de estar à frente, dizendo: Senhor, eu acredito no milagre. Dizendo: Senhor, eu creio que Tu podes fazer o milagre. E dizendo: Senhor, eu creio que Tu quer fazer isso comigo agora. Nós tomamos posse, trazemos a existência, Senhor, profetizamos a bênção do Senhor sobre cada um desses queridos. Conforme a Tua palavra nos diz, nós profetizamos a unção, o agir, o sobrenatural, o milagre, a providência do Senhor na vida de cada um desses queridos. Pai, honre a nossa fé, honre a fé dos Teus filhos, honre a fé do Teu povo. Que pessoas sejam curadas nessa noite, Pai. Que problemas de relacionamentos caiam por terra nessa noite. Que portas sejam abertas, novas portas sejam abertas ao Teu povo. Portas de emprego. Que causas da justiça sejam liberadas. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, novos projetos, Senhor, novas oportunidades. Para aqueles que trabalham com vendas, Senhor, novas vendas, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante de Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, a operação do Teu Espírito Santo. Nós queremos ver o Teu milagre acontecer nessas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde. Saúde da forma que a palavra nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Não há enfermidade que pese sobre nós. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos saúde física, nós profetizamos saúde emocional, mente saudável, alma saudável, emoções saudáveis. Nós profetizamos isso para a Tua igreja, para os Teus filhos, Pai. Pessoas que vivem atormentadas na sua alma, Senhor, não conseguem dormir. Ó Deus, nós profetizamos que terão um sono abençoado pelo Senhor. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardará o coração dessas pessoas. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Profetizamos a Tua vitória. Profetizamos, Senhor, que Tu satisfarás os desejos do coração de cada um desses queridos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.